Ora, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui como sempre na Rádio Filispim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados, às 6 da tarde e ainda às segundas, às 9 da manhã. E também não esqueça na plataforma de podcast a todas as horas. Hoje o programa vai estar preenchido com o primeiro volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2025. Só que eu antes de começar gostava de partilhar uma reflexão com vocês. Ora, como vocês têm visto muito bem que Trump tem vindo a ser notícia quase todos os dias e normalmente não é por coisa boa. É, por exemplo, pela falsa paz na Palestina, pela falsa paz na Ucrânia, as tarifas que impõe de uma forma um pouco louca todos os produtos de todo o mundo, praticamente, as deportações feitas de forma indecente de imigrantes colombianos ou mexicanos. E é sobre esta última que eu queria passar uma canção, sobre esta forma indecente de deportar pessoas americanas, que são indígenas americanos, que são mais americanos que os próprios estadunidenses, que são gringos descendentes de europeus. E também é uma canção que também fala de outra coisa, que fala da história de quando os Estados Unidos compraram por uma pechincha 8 estados do México. Sim, senhora, este é o tema Somos Mais Americanos, gravado ao vivo em Los Angeles em 2021, pelo grupo mexicano Los Tigres del Norte, e que estão acompanhados pelo ex-líder dos Rage Against the Machine, Zack de la Rocha, que também é mexicano. Ora, por eu achar isto também imprescindível nos tempos atuais, abro aqui uma exceção neste programa que normalmente só traz música portuguesa. Todos los gringos. Y si no miente la historia, onde vamos. Grande, grande. Depois de ouvirmos esta obra que conta de forma magistral como os Estados Unidos levam nas suas costas vários crimes e roubos contra os povos indígenas da América e como são, tal como podem ser os mexicanos ou os colombianos, passamos agora ao tema que nos trouxe aqui, ou seja, as novidades discográficas portuguesas de 2025. E começamos com o guitarrista Carlos Paredes. Carlos Paredes, que embora tenha falecido em 2004, a sua grandiosa obra serve para publicar um livro CD que comemora o centenário do seu nascimento. É isso mesmo. Esta nova publicação, escrita por Otávio Fonseca e editada pela Tradição, contém um livro e três CDs, incluindo uma gravação ao vivo inédita. Para quem ainda não conhece o gênio de Carlos Paredes, vai ficar deslumbrado com o tema que eu vos trouxe. O tema Danças Portuguesas. É isso mesmo, são 3 minutos de puro êxtase. Acabamos de ouvir o tema Danças Portuguesas do famoso guitarrista português Carlos Paredes, que agora tem um novo CD, livro, que comemora o seu centenário. O próximo tema que vamos ouvir é bem conhecido do grande público. A fadista Gisela João apresentou a sua versão do famoso tema Vejam Bem, que é o segundo single do seu novo álbum chamado Inquieta, que foi lançado no passado dia 7 de fevereiro. Nesta poderosa reinterpretação do manifesto poético de José Afonso, Gisela João dá uma nova vida a uma mensagem intemporal, convidando os ouvintes a refletirem sobre a liberdade e o pensamento. É isso mesmo, com música e letra de José Afonso e arranjos de Luís Pereira, Carlos Rodenas Martins e Gisela João, e voz também de Gisela João, vamos ouvir esta maravilhosa reinterpretação de Vejam Bem. Thank you.

plantadas por minhas mãos. Não quero que vás à Monda, nem à Ribeira lavar. Só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor, no dia em que me eu casar. Hás de ser minha madrinha, não quero que vás à Monda, ó meu lindo amor, nem à Ribeira sozinha. Dizem que o tabaco tira as mágoas ao coração. Eu faço um cigarro e fumo, ó meu lindo amor, e as mágoas ainda cá estão. Não quero que vás à Monda, nem à Ribeira lavar. Só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor, no dia em que me eu casar, no dia em que me eu casar. Hás de ser minha madrinha, não quero que vás à Monda, ó meu lindo amor, nem à Ribeira sozinha. Linda, linda, sim senhora. Foi César Prata com Não Quero Que Vás à Monda, tradicional canção da alentejana, aqui reinterpretada por César Prata. Eu quero agora anunciar aqui duas grandes alegrias. A rapper tripeira Capicua tem novo tema. Sim, senhor, Making Teenage Anna Proud é o primeiro avanço do novo álbum de Capicua. Este novo álbum já tem nome e data. Vai se chamar Um Gelado Antes do Fim do Mundo e vai ser editado a 21 de março. E o melhor é que no dia 27 de março, Capicua vai dar um concerto na Casa da Música do Porto. Por isso mesmo, já sabem, vão guardando os vossos eurinhos para o concerto e disco da melhor rapper de Portugal e arredores. Entretanto, ficamos com o primeiro single, Making Teenage Anna Proud. O cubano velho diz que eu sou da Xangô. O cubano velho diz que eu sou. O cubano velho diz que eu sou da Xangô. O cubano velho diz que eu sou. Adoro ver a vossa glória, a vossa ascensão. Artistas já não fazem história, fazem autopromoção. Adoro ver a vossa cólera, essa indignação. Ativistas de internet monetizam a subversão. Neste apocalipse de merda, nesta terra de beatos, até a revolta é lerda e até os fachos são fracos. Homens temem o ridículo, nós tememos violência num país que é seguro, mas fora da residência, em que a honra de um macho vá mais do que a nossa vida. E para os jovens tem encanto na hora da despedida. Não é culpa do progresso esse ranço reacionário. Por cada grunho um punho em sentido contrário. Por cada grunho um voto em sentido contrário. No combate e no debate seremos adversário. O cubano velho diz que eu sou de Xangô. Que eu cuspo fogo, nunca ninguém duvidou. Sou neta das bruxas que o lume não queimou. Se me vis no palco, grita fogo, fogo. O cubano velho diz que eu sou de Xangô. Que eu cuspo fogo, nunca ninguém duvidou. Sou neta das bruxas que o lume não queimou. Se me vis no palco, grita fogo, fogo. Estamos fartas de penar o dobro para ter metade. Estamos fartas da vergonha pelo corpo e na idade. De perder a nos de vida na senda pouco sabia. De querer viver até aos 100, sem envelhecer um dia. Mães trabalham como hoje, mas em casa é como dantes. Tudo mina a autoestima de meninas e mulheres brilhantes. Enquanto afaga o ego de qualquer gajo mediano. Encontrando em cada adulto funcional o pai do ano. O tal duplo critério é o saldo patriarcado. Estamos sempre em desvantagem no mesmo micromercado. Exaustas de ter mais bagagem às costas no mesmo trilho. Diz-me quantos homens que idolatras criam os seus filhos. Quantos homens geniais criaram os seus filhos. Quantas mães sobrecarregadas ficaram sem brilho. O cubano velho diz que eu sou de Xangô. Que eu cuspo fogo, nunca ninguém duvidou. Sou neta das bruxas que o lume não queimou. Se me vis no palco, grita fogo, fogo. O cubano velho diz que eu sou de Xangô. Que eu cuspo fogo, nunca ninguém duvidou. Sou neta das bruxas que o lume não queimou. Se me vis no palco, grita fogo, fogo. Ficar velha e feiticeira como Rita Lee. Com a caneta mais certeira que é do Ari. No combate é punho forte como Ali. Making teenage Anna proud, vim até aqui. Ficar velha e feiticeira como Rita Lee. Com a caneta mais certeira que a do Ari. No combate é punho forte como Ali. Making teenage Anna proud, vim até aqui. Making teenage Anna proud. Making teenage Anna proud. Making teenage Anna proud. Making teenage Anna proud. Making teenage Anna proud. Making teenage Anna proud. Making teenage Anna proud. Making teenage Anna proud. Para assinalar a data em que os Chutes e Pontapés deram o seu primeiro concerto, Frankie Chaves foi para o estúdio e gravou a sua própria versão do tema Jogo do Empurra, que é um original do álbum de 1993, Direito ao Deserto, dos Chutos. Frankie Chaves assinalou que a canção, que acabou de fazer 30 anos, podia muito bem ter sido lançada agora, pela temática tão atual que aborda, já que fala dos sem-abrigo cada vez mais presentes na nossa sociedade. Então o Jogo do Empurra, interpretado por Frankie Chaves. Debaixo de teto de plástico, olhos abertos na escuridão. Deitados, vestidos, amam-se entre as pedras do chão. Já mais calmos, de costas, abandonados e a sonhar. Se fecharem um pouco os olhos, conseguem ver as estrelas a brilhar. Será sempre assim? Será sempre assim? Os putos na escola não estão lá para aprender. Foi onde ficaram a dormir para ninguém ver. Na miséria de quem manda nesta terra do sem querer. E viva o jogo do empurra, já que ninguém tem nada a perder. Será sempre Muito bem, Vasco Ribeiro Casais é a pessoa que está por detrás de Omiri, um projeto musical que mistura a tradição portuguesa com os ritmos eletrónicos. O seu novo disco, Modas Novas e Algumas Velhas, foi apresentado na Sala Rebolhão, em Mós, perto de Vigo, e depois vai viajar a Toronto, Montreal e finalmente a vários pontos da Península Ibérica. Pois é, deste projeto tão querido na Galiza como em Portugal, vamos ouvir o novíssimo tema, Pé com Pé, Omiri. Meto o verbo num canudo, canto, deito quase tudo e tô Paulo gonzeando. Seu martelo, tabuinhas, a cantar a mariquinhas, eu estarei amaleando. Se a canção chegar ao fim, amor, encosta-te a mim, eu já tô Jorge palmilhando. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado, um programa de música portuguesa na Rádio Filispín, todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite. Jardim à Beira-Mar Plantado. Ora, muito bem, estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, hoje preenchido com o primeiro volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2025. Continuamos agora com os Linda Martini e o seu novo disco Passa Montanhas, que foi publicado no dia 24 de janeiro. Deste disco já vemos aqui alguns adiantos, como foram os temas Uma Banda, Faixa de Luz ou A Cantiga É. Agora vamos ouvir o mágico e desconcertante tema, Assombro. Thank you. Todo sonho dos cativos, nas estreitas masmorras. Que liberdade! O sonho dos cativos, nas estreitas masmorras. Que liberdade! O sonho dos cativos. Esta obra extraordinária que acabamos de ouvir, Por Esse Eu Infinito a Cavalgar, é o segundo single retirado do novo álbum de Mia Tomé, chamado Há um Herbário no Deserto. Este tema, Por Esse Eu Infinito a Cavalgar, está baseado na poesia de Emily Dickinson e que, tal como afirma Mia Tomé, é um poema que é uma espécie de manifesto feminista do século XIX. É um tema que evoca a figura de uma mulher livre que cavalga no seu cavalo em busca do mundo, que quer viver a natureza livre como uma abelha. Esta é uma forma de fazer justiça às mulheres heroicas que não foram celebradas nem na vida real, nem na ficcionada. E passamos agora a um tema de rock da banda Compostela, Ruche Ruche, que há umas semanas atrás tocaram aqui em Ferrol no Centro Social Artária. Esta banda está prestes a fazer 30 anos de carreira e no ano passado, aliás, e este ano, lançaram o seu 14º disco com o nome Sabral. E deste disco vamos ouvir o tema Despertareite. Sete horas, sete mil, comendo minha orelha sem fim. Eu só vim a este bar, a bailar um pouco e a rir. Se outra vez queres probar, aonde me chega a paciência, dá-me tempo de afiar o coitado da matanza. Acabamos de ouvir o tema Despertareite, da banda de rock galega Ruche Ruche. E eu acho importante passar música galega em Portugal e também a música portuguesa na Galiza, porque tem que haver uma interconexão entre estas duas culturas, porque nós temos um idioma, um território que nos une, temos muita história que nos une também. E por isso gosto de que haja esta abertura à Galiza, e porque Galiza também tem muita abertura já a Portugal. Temos que manter isto durante muito tempo. Passamos agora ao seguinte tema, que é um tema de Márcia. Márcia, cantora Márcia, tem um novo disco que se chama Ana Márcia e foi lançado já no passado dia 7 de fevereiro. Este disco, que é como Regresso a Casa, está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, explora o lugar da infância do passado. No segundo, fala da jovem que encontrou o amor e o desamor. E já no terceiro capítulo, descobre com a maternidade o regresso à sua própria infância, através da magia da infância dos filhos. É isso que tem os filhos, é que nos trazem de volta às coisas boas e às coisas menos boas da infância. Deste disco, Márcia já disponibilizou alguns temas. O que vos trouxe aqui é um precioso Manhã Bela. Saber criar um novo dia e ser a companhia que resiste a esmorecer. E de manhã ir à janela ver a manhã bela, mesmo naquelas em que está a chover. Dizer ao mundo inteiro se isso é só dinheiro. Onde houver amor, o mal não pode acontecer. Abraçam para dormir. De manhã ir à janela ver a manhã bela, mesmo naquelas em que está a chover. Dizer ao mundo inteiro, o mal é corriqueiro. Onde houver amor, o mal não pode acontecer. Pensamento de crer quando me sento que é permitido parar, ter fruta e paz e pão na mesa, guardar a certeza do prazer em acordar. E de manhã ir à janela ver a manhã bela, mesmo naquelas em que está a chover. Dizer ao mundo inteiro que errar é certeiro. Onde houver Adoro esta canção, Manhã Bela, de Márcia. E agora passamos a Rodrigo Leão, que voltou com um novo disco, O Rapaz da Montanha. O Rapaz da Montanha é um novo capítulo na longa carreira já do compositor português. Como adiantos do novo disco, Rodrigo Leão já lançou dois temas. Andava Eu, que conta com a voz do Francisco Palma, que é filho do Jorge Palma. E O Rapaz da Montanha, o tema que dá nome ao disco, que conta com letra de Ana Carolina Costa, arranjos de Rodrigo Leão, João Eleutério e Pedro Oliveira, e ainda arranjos de cordas de Carlos Tony Gomes. Ouçam esta letra que está espetacular, é Rapaz da Montanha, do novo disco de Rodrigo Leão. Thank you. já não há sempre no nível que nos habituou, Rodrigo Leão, sempre em grande, agora com um novo disco, O Rapaz da Montanha. E bom, fechamos a porta do Jardim Abermal Plantado com o projeto Wanderer's Songs, que é nada mais nada menos a tradução de Cantares do Andarilho, o nome do primeiro disco do José Afonso. Este projeto, Wanderer's Songs, dedica-se à reinterpretação artística do repertório musical de José Afonso, aportando-lhe modernidade por intermédio de um novo espetáculo audiovisual muda inovador. Este projeto foi formado nos Açores por Pedro Afonso, que é nada mais nada menos que o filho de José Afonso, também com Nuno Saraiva e P.S. Lucas, que depois convidaram outros músicos para o espetáculo, com 12 canções de José Afonso. Deste concerto ao vivo no Teatro Faialense nasceu o CD do grupo, que foi publicado agora mesmo pela Tradição. E deste disco vamos ouvir o célebre e sempre atual, Venha Mais 5. Tema este que eu dedico à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva já 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. Por isso mesmo acabamos com o tema Venha Mais 5 e o slogan do rio até o mar, Palestina vencerá. Um abraço e fiquem muito bem. Thank you. venham mais cinco. Dou uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe nada. De espada à cinta, já crê que é rei da quem dá lá em mar. Não me obriguei a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Ajuda, devemos de ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguei a vir para a rua. Bem me avisavam como era a lei. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é o rei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe.